gosta de mim tem mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar, não sinto mesmo que você. Não posso negar que viaje teu corpo. Talvez é meu vício, teu cheiro, teu gosto. Mas quando chega a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. É ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais meu coração, mas pra gente dar certo, essa é a condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas não te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga, eu sou dependente de você. Fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar, não sinto mesmo que você. Não posso negar que viaja. Cheiro teu rosto, mas quando chega a noite, a solidão que vem. A galera que tá apaixonada, solta a voz, quero ouvir. É ela que eu amo, não vou negar. Eu sei que vai doer demais meu coração.